papo é rápido, viu? Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tamo junto. Nossa reta final hoje no Placa Ecola. Valeu! Até três pra todo mundo, meu irmão! Juninho Pressão. Pira. Hoje é nós desse aniversário, Leandrinho. Sei que vou sentir o sofrimento do passado. Esse meu orgulho arrependido por eterno. És o céu inferno que entrou na minha vida. Esta solidão que me persegue. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Estou sem direção e me esperando desamor. Diz o que é preciso, não me mata de saudade. Vem ficar bota pra... A minha vida é nada sem ti. Não tenho... Os trincados do Bira. Vou ficar sozinho esperando você. Essa noite pra mim, a minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor. E... Vai, Andressa, toma! Quara. Negócio da Mundinha, o Diego Mundialho, Jairzinho Ferro e a galera presente, alô Paulinha, minha família Safadão, Verônica e as meninas minhas abusadas, todo mundo aqui presente com a gente, muito obrigado pelo carinho, viu? Valeu, Gemotos, o Carlinho da Baberia Shop, o Daniel, galera de São Miguel do Gomar, um abraço! Juninho Pressão. Pegaram tua tia. Pegaram minha tia. Tiraram a calcinha! Dos anos, hein, Gi? Olha, esse CD vai tocar lá na Barbearia Shopping e lá na Gemotos, viu? Pega a visão aí, Gemotos. Pega a visão aí, Juninho Pressão. Quero te encontrar, e também no celular da Dengosa da Bundinha. Esse CD vai tocar no volume máximo lá no salão do meu parceiro Leandrinho Fashion Hair, viu? Faz grande, Leandrinho! Ok, ok, ok, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim. Não quero. Ei, se meu amor, vem pra mim. Ei, bem, bem, bem, bem. Volte logo pra ei, mim. Bem, bem, bem, bem, bem. Não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi, sei que te perdi. bem que ele é um bundão. De você, os seus beijos. Aí, gente. Tudo bem que ele é um bundão. Tudo bem. Tudo bem. Alô, Brício. Tudo bem. Que o Cassie. Tudo bem que ele é um bundão. Mas tem mim. Tá dormindo. Sim, sim. Todo se tremendo aí. Ah, é outra. Quem for de... Tonana. Quero o seu amor, curtindo o pop sul. O DJ Dinho é quem vai tocar. No pop sul, só que arrasta o povo. Nossa reta final, Rafael casou com Andressa. Puta que... Já, essa menina que está... Deixa comigo, senhora Adéa. Para de olhar pra mim. Meu coroa lindo. Está me filmando. Eu acho que ela... É 3 da manhã, senhora Adéa. CD também vai tocar no telefone do meu parceiro Zé dos Trincados, o Pira, viu? Tamo junto, pai! Que ela... Deixa ligar, velho. Tem um cara simples como eu. Muita audácia da pessoa. Com certeza vai se ligar. Escuridão, meu amigo. Deixa eu baixando. Só na qualidade, meu Pira. Pelo jeito do seu gingado. Ela gosta de pagode e baianada. 3, 2, 1! Obrigado, galera! Obrigado a todo mundo que curtiu hoje! No Flamengo, no Puraquequara. Sabadão, aniversário da Laiane. Hoje a Domingueira continua. Alô, minha princesinha. Quem está ligando é o teu gatinho. Alô, minha princesinha. Quem está falando é o teu beijinho. Sou eu, tô te ligando, quero falar. Saudade, estou chorando. Eu só quero é te ver. Caralho do passinho. Passinho do pulo. Pressa, vem correndo, vem tirar. É, dona dele. Nem que seja. Só pra te levar pra casa. Verdade, viu, galinha? Pois um dia mesmo. Alô, Papa Real. Tamo junto, meu irmão. Teus olhos de prometo. Tudo bem. Tudo bem que ele é um bundão. Alô, Dengosa. Paulinha. Jair. Dieguinho. E as abusadas. A mais morta do que viva ali. Pra esquecer os meus anseios. E dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria. Em estar vivo, DJ. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia. Que eu faço tudo errado sempre. Sempre! Sempre! Pinta uma égua. Preciso. Vai dançar com o Satanás. Com qualquer humor. Olha. Com qualquer sorriso. Olha. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Pegou uma garrafada já. Aventura. Ai. Já desço, já desço. Let me find her. Já desço. Explica-me por que razão não me miras na cara. Da época que o G era virgem. Por que me certo, que não faz muito tempo. Seu rosto mostrando esse olho faz os Essa galera é foda, meu irmão. Marcante. Vou machucar o coração dos demônios. Chorar não vai ajudar. Meus obrigados, Jubiração. Obrigado, Ziel. Obrigado a você e toda a galera, viu, mano? Tamo junto sempre, pai. Quero saber só cadê a parada, viu, Pivete? Me abandona, pô. Tu, neguinho, é só história. Tá vendo só como tu é? Veio hoje no domingo. Parada, parada. Alô, doutor Rui. Desde quando vi você chegar? Foi logo, foi logo. Foi logo querendo. Tem goza? Até o finalzinho hoje? E não. Não adianta. Ainda tem que tocar hoje. Vai lá ver a covarde. Finalzinho. A já. Brincadeira vai parar aqui. Só um pouquinho. Grava aí, Gilmão. Manda abraço bem pra toda a galera. Pro meu parceiro Joel. De São Miguel do Gomá, ele, o Léo também, a Mari. Obrigado, Dori. A gostosa, alô, Dori. Um abraço pra todo mundo, é a galera do GP, do G-Motos. Valeu, valeu, valeu. Deixa ela escutar isso, hein, dona Deise. Caqueado, caqueado, caqueado. É doida. Vixe. Sinto me quebra, tem que combate. Eu quero com você viver um grande amor. Toca pra mim. Toca pra mim. Toca pra mim, Valson. E hoje é só. Deixa esse amor morrer na solidão. E hoje quero com você. Essa domingueira ainda não. Viver um grande amor. Toca! Toca pra mim. Nessa domingueira é nós. Outro não vem. É tecnologia, tecnologia. Olha só como tu vai abandonar hoje no dia da cumilança. Chega a noite, meu. Muito vai. Vem logo me amar. Hoje de novo. Vem, gosta da bom dia. Obrigado todo mundo, viu? Estamos ficando por aqui, galera, tocando as últimas marcantes. Hoje no Flamengo, no Paraquequara. E a domingueira continua por aqui. Participação do DJ Michael Doido hoje. Pra todo mundo, valeu! Partiu São Miguel do Gama. Bora, G! Tamo junto, pai! Vibra agora, tu vai, hein? Thank you. trincados de Mirassol de hoje em peso, viu, pai? Tamo junto! Aqui. Esse sonho acabar. Guarda pra fumar, filho do mar. Fogo, céu, a terra e o mar. Tamo junto. É tanto amor. Pira. Primeira vez aqui no Birassal de Motos hoje, viu? E a dona Deise também, todo mundo me negando. Deixa eu te amar. Michel. Para viver. E aí, galera? Tô aqui com meu parceiro DJ Daniel. E eu quero mandar um abraço também em todo especial pro meu parceiro Michel Bala. E a galera do Barrigão, muito obrigado pelo carinho. Tem moral, tem respeito aqui no Birassal de um som que é uma loucura. Bira. Tamo junto! Deixa comigo. Mas eu te amar. Eu nasci pra você. Do teu amor eu preciso. Pressão.